Quem não sabe que não pode, então foi lá e fez. Desconhece o impossível, previsível não tem vez. O caminho que deu certo não teve outro freguês. Então faz dia a dia pra chegar no fim do mês. Saber que os beats foram mais do que os dias que passaram. Saber que as rimas escritas aos comparsas gostaram. Saber que a vida que tu acredita, os ventos te guiaram. Pra aprender que todas as feridas um dia saram. Coração é uma tábua, todo dia alguém prega um prego, às vezes cego, e ninguém nega. Cê tira o bendito da madeira que ainda enxerga a marca, fica ingrata e só você sabe o que pesa. Ando no meio das pessoas, no meio do centro, no meio do sample, é onde eu me concentro. Manter-me vivo e dentro, sempre olho no olho. Jogo pra vocês o que eu quero, pra mim assim eu escolho. Em bom e nem tão claro, português é assim. Uma vida maneira ou uma vida ruim. Alguns ficam de bobeira, alguns têm balas de festim. Muitos fingem tá morto, querendo te matar no fim. Prefiro o tio do bandolim na rua com seu chapéu. Todo dia volta pra casa com seu coração fiel. Com a única certeza, amanhã não será fácil. Vou conquistar com amor essa luta pra ter meu espaço. É todo dia, dia sim, sabe que não vai ter fim. Só de longe olhar pra mim e fala, podia ser pior. Lembro sempre onde quero estar, de onde vim, quero chegar. Iluminado e olhar, me diz, conquiste o melhor. É todo dia, dia sim, sabe que não vai ter fim. Só de longe olhar pra mim e fala, podia ser pior. Lembro sempre onde quero estar, de onde vim, quero chegar. Iluminado e um luar, me diz, conquiste o melhor. É difícil pra alguns admitir o que é e não é. É horrível encarar a realidade como é. Queria poder enxergar o colorido no cinzento e ter força pra encarar dificuldades de pé. Existem homens grandes que fazem alguns serem pequenos. Homens gigantes fazem todos serem grandes, como eles mesmos são. Independente da função ou do que for, da força, da pele, da cidade ou do amor. Eu digo foda-se pra qualquer imposição leviana. A miudeza de alguns faz a grandeza parecer plana. O seu trabalho e o seu terno é o inferno do bacana. Vou produzir meu remédio pra essa situação insana. Uma dúzia de amigos e 1 milhão de planos. Colherada de energia e pitada de vamos. Uma xícara de vontade, um tapa no rosto. Junto aos beats e as rimas e o volume é o seu gosto. É todo dia, dia sim, sabe que não vai ter fim. Sol de longe olhar pra mim e fala, um dia ser pior. Lembro sempre onde quero estar, de onde vim, quero chegar. Iluminado e luar, me diz, conquiste o melhor. É todo dia, dia sim, sabe que não vai ter fim. Sol de longe olhar pra mim e fala, um dia ser pior. Lembro sempre onde quero estar, de onde vim, quero chegar. Iluminado e luar, me diz, conquiste o melhor. Tio melhor, tio melhor, tio melhor, tio melhor.